Controle, Salvador, bom dia, é o 3601 da SAM, decolado, Sambo 1, transição, morte ativada. 3601, bom dia, está sob contato radar, sua para nível de voo 3620, após 2000 pés, voo Ileda, após Ileda, morte ativada. Ok, após 2000 pés, estão na presente voando Ileda, após Ileda, morte ativada, 3601. Azul 2849, fez a apresentação da autorização. Afirmo, Azul 2849, não sobe. Copia, Azul 2849. Azul 2849, autorizado com fins via UPZULU 21, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, voa direto para o Zop, onde intercepta a via. Transponder 5421, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado então para confirmar 360, via Brasil 21. Circulando a 10, executar agora 1, transição Elefa. Transponder 5421, 19.8. E após a meta, direto para o Sotop. Correto, Azul 2849, reporte para Push, porta 1. Reportará. Argentina 1910, on the ground at 40, package the runway via right, and taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Package via Alpha Juliet, Argentina 1910. Azul 2849, na ponte 1, pronto, puxe, deve ser. Autorizado, Azul 2849, reporte táxi. Autorizado, ataque. Confirmo, confirme. É que ele não apareceu ainda, se o senhor puder solicitar, agradecemos. Sim, será coordenado com a infra-aero 122849. Assim que ele chegar, pediremos um salvo por diversos. Chame Recife 12835, alterna 125 decimal 10. 12835, 25 10, 3601. Gate 11, Argentina 1910. That's correct, gate 11. Ok, thank you. Autorizado, azul 2849, reporte táxi. Autorizado, azul dia TAM 3399, informação Delta, portão 5, autorização, Guarulhos. TAM 3399, Delta confere, ponto COB. Afirmativo, prosseguir. TAM 3399, autorizado Guarulhos, via UPZULU 10, Taubaté, nível de voo 340. Saída SAMVO 1, transição MOTIVA. Decola da pista 10 com curva à direita. Transponder 5423, frequência do controle Salvador 119, decimal 8. 30340, Guarulhos, episódio 10, Taubaté, saída Salvo 1, tração módica. Recola no 0, curva direita. 5423, transponder 198.8, estará 3399. Correto, TAM 3399, reporte pronto para o pushback acionamento, portão 5. Portão 3399. para o táxi azul 2849, está com 100 a bordo, 4 horas, alterna o galeão. Azul 2849, autorizado o táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte pronto para decolagem, ajuste 1014. 1014, autorizado via Índia, ponto de espera 10, reportará pronto para o 2849. Espera pronto, 2849. Azul 2849, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus, 612 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 2849. Voo 229, prepare saída Sanvo 1, aguarde cópia. Sanvo 1, guardando, voo 229. Azul 2849, decolado ao 54, chame controle Salvador em 119.8. 1198, controle Salvador, 2849, obrigado, bom dia. Oceana 6075, prepare saída Sanvo 1, número 2, cópia. Controle Salvador, bom dia, azul 2849, decolado. Azul 2849, bom dia, está sob contato radar, separa nível de voo 3, 620. após 2000 pés, vem direto Elefa. Aprendo Elefa então, 2849. Da Sambo 1, Leda, Motiva. Decola da pista 10, curva direita. Transponder 5430. Frequência do controle Salvador 119.8. Tinha autorizado 360 para São Paulo, Espanha, dentro da base, nossa segunda, fora da 190, com sua direita, percebeu a transação com o ponto C da ponte. 430, transforma, 79, com o seu voo 229. Correto, voo no 229, reporte para fugir de saneamento, portão 7. Oxanã 6075, cópia. Copio 6075. Oxanã 6075, autorizado Congonhas via Upezulu 10, Ubave, Upezulu 16 e conforme rodou do plano de voo. Nível 360. Saída, Sambo 1, Leda, Motiva. Decola da pista 10, curva à direita. Transponder 5426. Frequência do controle Salvador 119.8. Vai, deixa na 6075. 2849, chame centro Recife no 288, alterna 126.0. 288-260 do 2849. Obrigado, bom dia. Autorizado com 1229, chamada táxi. Autorizado, chamada táxi, 229. Chamada Xané 6251. 09, Tibete, Xané. Confirme a matrícula. 6075, Xané. Autorizado, Xané 6075, chamada táxi. Chamada Xané 6251. Xané 6251 para Guarulhos. Prepare Sanvo 1, aguarde cópia. Sanvo 1. Lotan 3399, pushback, acionamento, Lotan 5. Autorizado, Lotan 3399, reporte táxi. Bota na táxi, Lotan 3399. Azul 2535, prepare saída Sanvo 1, número 2, cópia. Xané 6251, cópia. Legal. Xané 6251, autorizado Guarulhos via UPZULU 10 Taubaté, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda Motiva. Decola da pista 10, curva à direita. Transponder 5435. Controle Salvador, Pelin 119.8. 360, autorizado para Guarulhos. Correto, o Xané 6251, reporte para o feedback summit. Charlie 129, está entrando para o táxi com 4 horas e 45 minutos de autonomia. Fernando Galeão com o POV de 129. 129? 129. Gente, com 1229, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxi Índia. Reporte no ponto de espera pronto, ajuste 10, 14. Autorizado via Pátio Índia, portaria no ponto de espera pronto, 1229. Rotan 3699, está pronto para o táxi, 155 a bordo, 3,50, alterna Galeão. Gente, então 3399, segue o 37 da Gol, agora táxi na sua esquerda como número 2. Reporte pronto no ponto de espera 10 no 4 no ajuste. Seguindo o Gol, número 2, ponto de espera, chamará pronto, 1014, 3399. Salvador é o 6075 para o táxi 86 a bordo, 86, Galeão, bora. Chanel 6075, livre táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem 10, 14 no ajuste. Agenda, o que vai reportar pronto 1014, 1025. Bono 229, ponto de espera 10, pronto. Plano 229, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 04 nós. Alinha decola 10, gol 229. Azul 2535, pronto, cópia. Azul 2535, autorizado Santos Dumont, Serra Bravo, Romeu e Juliette, via Upazulu 44. Nível de voo 340, decola da pista 10, curva à direita, saída Sambo 1, Leda, Doclo. Transponder 5432, frequência do controle Salvador 119.8. Afirmativa azul 2, 3, 4, 0. Saída na pista 1, Leda, após Doclo. 4, 3, 2, 1, 4, 19, 8, 1, 4. Correto, azul 2535, reposte pro pushback saneamento, portão 3. Portão 3399, ponto espera 1, 0, 4. Portão 3399, autorizado alinhar e manter, isso no 0. Alinhar e manter no 0, portão 3399. Gol no 229, decolado aos 11, chame controle Salvador em 119.8. 198, 229, boa. Controle Salvador, gol no 229, bom dia, decolação do 1. O 1229, bom dia, está sob contato radar, suba para o 3620. Está presente, voo direto Leda. Está presente, via direto Leda. Subindo para 360, gol na 229. É 0, 7, 2, 9, pronto, um bom de espera. Fechando Alemanha 6075, mantém ponto espera para o Chino. Pan 3399, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 049. Decolagem no zero, 3399. Direto Mach, valor no 229. Chanel 6075, autorizado ali, mantém pistão no zero. Ali, mantém no zero, 075. Pan 3399, decolada ao Zuno 4, chame controle Salvador em 119.8. 198, vamos chamar, um bom dia. Autorizado, azul 2535, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi. Após Leda, voo e mote, vou subir para nível de voo 340. Ok, passando 2000, Leda, o 3399, após o mote. Oxalá 6075, autorizado decolagem pista 10, vento 10 graus, 049. Chanel 6075, decolado aos 17, chame controle Salvador em 119.8. 19.8.0.75, continue. 75, passa, vai passar 2.000, felicitação. Chanel 6075, bom dia, está sob contato radar, vou para nível de voo 3620, após 2 mil pés, vou direto Leda, após Leda, Motiva. Após 2 mil Leda, após Motiva 6075, vindo para o 36. Bom dia, Xenem 251, prossiga. São 8 aqui, por X10. Autorizado, Xenem 251, aporte táxi. Autorizado com táxi. Azul 2535, veio táxi à direita via Índia até o ponto de espera da pista 10. Reposte quando pronto, ajuste de 1014. Azul, Alfa Yankee Tango, bom dia, prossiga. Solicito autorização de rebote no pátio 3, posição 4, Lima, para o pátio principal, posição 03. Azul, Alfa Yankee Tango, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ciente para reporte, ingresso no pátio principal, Azul, Alfa Yankee Tango. O tráfego segue para Guarulhos também? Aqui na fichinha se consta para Congonhas. Ah, tá ok, obrigado. Talvez tenha restrição de 30 milhas para Guarulhos, eu vou ver agora. Se tiver Congonhas é diferente do nosso, obrigado. Hein? Azul 2535, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 629. Então 3399, está autorizado direto por base. Presente direto por base, obrigado senhora. Viral 340. Papa Romeu, eu acho. Confirme a torre. Alterna 12510. 2235-2510, bom dia. Bom dia. Reboque até Guardão 09. Tente, Oscar November Lima, aguarde para início do reboque. Aeronave da Bianca finalizando o pushback no 8, vai iniciar o táxi. Pro táxi, hoje também é 6-2-5-1-1-62 a bordo, 5 horas, galhão. Xanel 6251, autorizado o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Reporte quando pronto para decolagem, 1-0, 1-4 no ajuste. Pátio Índia, ponto de espera, chama, 14-1-6. Azul 2535, decolado aos 2-3, chame controle Salvador em 1-1-9-8. 198, obrigado, tenha um ótimo dia, senhor. Solo Salvador, Azul Alfa Yankee Tango, solicita ingresso na parte principal. Alfa Yankee Tango, fique atento após a passagem do 320 da Avianca. Taxiando para o ponto de espera, está autorizado o ingresso até o portão 3. Azul Alfa Yankee Tango, ciente. Após 2 mil pés, Leda, após bloco. Obrigado, subido para o 340, azul 2535. Oceaner 6075, chame Centro Recife, 128-35, alterna 12510. 2235-2590-6075, bom dia. Bom dia. Xené 6251, autorizado, alinhado e decolar, destino 0, vento, 120 graus, 049. Open Argentina 1911108, gate number 11, information Echo 28. Antenna 1911, information Echo is correct. Stand by for ATC clearance. Departure will be Sambo 1. Standing by, Argentina 1911. Oceana 6251, decolado aos 29, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, Brasil. Controle, Oceana 6251, essa série, boa. Oceana 6251, bom dia, está sob contato radar, suba para o 3620, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Mótima. Positivo, 360, após 2000, Moreira, após Leda, Mótima. 362. 1911. Antenna 1911, clear to Ezeiza via Upper Zulu 44, then fly to Sierra Golf Romeo, Upper November 857 in according flight plan route. Flight level 380. Departure will be Sambo 1 departure and Doclo transition. Squawk 5446, Salvador approach control 1199.8. Zulu 2535, chame Recife 128.35, alterna 125.10. 2830, alterna 2510. A frequência primária é 125.35, 35, azul 2535. 30, passou 125.35 a frequência primária. E desculpa, então a frequência primária é 128.35, 128.35. 2835. Oscar, Kilo Lima Uniforme. Salvador, do Alfa, Santa Forma Terra, obrigado. Gente, Alfa, Yactango, bom dia. Antenna 1911, did you copy the departure? The departure is Sambo 1 transition Doclo, Argentina 1911. That's correct, your flight ready to set up and push back. Way to set up and push back, call you back, Argentina 1911. Bahia, Argentina, 1911, ready to push back and set up. Argentina 1911, set up and push back approved. Report ready for taxi. Report ready for taxi, Argentina 1911. Chame Centro Recife, 128.35, alterna 125.10. Oi, senhor, 2835, 25 horas, Xané, 6, 25 horas, bom dia. Bom dia.